qual a diferença entre canoa havaiana e caiaque? Quantos tipos existem? Quais são seus valores? Quais os princípios da canoagem? Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, escaladora e entusiasta dos esportes de aventura. Eu sou Christian Fuchs, de Atibaia, São Paulo. Eu trabalho faz mais de 10 anos com canoagem oceânica e amante do esporte outdoor. Eu sou Alessandro Mateiro, de São Paulo. Sou canoísta e instrutor de canoagem havaiana e stand-up em São Paulo. De Vila Velha, Espírito Santo, meu nome é Renan Alves. Sou escalador, membro da Associação Capixaba de Escalada, condutor de turismo de aventura, amante de esportes outdoor. E o Na Trilha de hoje volta para a água em busca de mais uma atividade para a gente remar direto para o conhecimento. Dessa vez será numa canoa havaiana. E para não deixar o barco afundar e nem arranhar o nosso casco, trouxemos alguém para comandar essa embarcação. Tentando aí voltar a nossa programação normal, né, de lançamento de programas. Será que agora a gente consegue manter a regularidade, né, desse programa, né? Tá difícil para lançar, mas a gente vai tentando aí, né? É, a gente vai tentando fazer o quê, vamos, né? Vamos começar aqui falando dos nossos contatos, né? Se o ouvinte quiser entrar em contato com a gente, tem aí várias formas. A primeira delas é o nosso site, né? www.vcnatrilha.com.br. Tem no Instagram, tem no Telegram, Twitter... Tem no Facebook, né? Só colocar aí arroba natrilhapc, de Natrilha Podcast, que você vai nos encontrar. Na dúvida, vai lá no Dr. Google, digita lá, Natrilha Podcast, que você encontra a gente em todos os lugares. É, eu queria ressaltar aí o Padrim, nosso Padrim. É, nosso Padrim. Benção, madrinha, né? Pois é, vamos falar o nome da nossa madrinha daqui a pouco, mas só ressaltar o ouvinte que é o seguinte, o Padrim nada mais é que uma ferramenta de colaboração com o Na Trilha, colaboração financeira, onde você fazendo aí o seu cadastro, você fazendo aí a sua colaboração, que vai desde R$1 até R$100, até a quantia que você quiser, você não se compromete, você vai fazer essa colaboração quando você quiser. Se você passar um mês e você não colaborar, não vai trazer nenhum problema para você. Você só vai colaborar quando você quiser. Obviamente, a gente pede que, se você se comprometer a fazer aí a sua doação mensal, doe com algo que não vai doer no seu bolso. E olha, gente, qualquer valor que você fizer vai fazer muita diferença pra gente, tá? Seja R$1, seja R$2, R$3, R$4, R$5... 10, 20, o quanto que seu coração mandar. Seja generoso. Qualquer quantia é válido. A gente fala qualquer quantia, você manda o cara ser generoso. Tomara, tem, né? Tem que ter bondade no coração pra fazer isso, porque sinceramente... E outra coisa, contribui com a gente, né? Porque pra manter essa estrutura de Na Trilha, a gente tem que fazer certos investimentos. Não que isso seja responsabilidade do nosso ouvinte, não é nada disso. Mas fique à vontade para contribuir com o Na Trilha. É isso aí. Quem fizer alguma contribuição vai receber algumas coisas. Quem não contribuir não vai deixar de receber o nosso programa. Então eu quero já anunciar que, mesmo antes da gente dizer que a gente ia ter o Padrim no programa, que foi no programa passado, né, quando a gente anunciou, já tinha madrinha nova no pedaço, né? Nós só divulgamos lá nos nossos grupinhos ali de Telegram, Facebook e tal, ela já entrou e já mandou ver. Quem foi, Lúcia? Primeiro, a gente tem que dar um benção à madrinha, né? Afinal, a Dayana Almeida tá contribuindo com a trilha. Pois é, obrigado, Dayana, por acreditar aí e fazer a sua contribuição, então, que inspire aí outros ouvintes. E se, antes de partir já para a leitura dos comentários, se você, ouvinte, não quiser ouvir essa parte, você vai na postagem desse programa, que lá vai ter o tempo necessário para você adiantar e pular essa parte, beleza? Mas escuta aí, hoje vai ser rapidinho. Ó, a gente tem que agradecer aos ouvintes do podcast Na Trilha, que estão compartilhando os nossos programas no Facebook. Agradecimentos especiais ao Eduardo Rangel Cardoso, ao Renan Dietrich, à Carolina Faustini, ao João Paulo Campos Coutinho e ao Raul Lucena. É, o Raul Lucena é o pino lá do Los Chicos, né? Bom, eu vi que tinham 11 compartilhamentos, Lúcia, mas aí a gente só conseguiu citar o nome de 5, porque foram os que colocaram como pública. Então, por favor, eu peço que vocês continuem compartilhando o nosso programa, é importante pra gente isso, ter esse alcance aí de mais ouvintes, mas coloca como uma forma pública, porque é pra gente agradecer você aqui no programa. Ô, Renan, o Eduardo Rangel, que é o Dudu, ele mandou também um WhatsApp pra mim. Ah, é? O que ele disse? É, ele escreveu assim: Lúcia, super curti o Na Trilha sobre mototurismo. Jordano é o cara. Parabéns pela produção desse episódio. Curti, tô seguindo tudo agora. Também deixei meu comentário lá. Olha só que eu tô vendo. O Jordano não compartilhou, não, miserável. Olha isso. Pois é, mas olha. Puxar a orelha dele. Quem compartilhou também, Lúcia, foi o Quincas. Ele compartilhou o programa lá do episódio do Pico da Bandeira. Né, que fez um sucesso danado, né? A alta temporada do Pico da Bandeira chegou aí, tá passando, na verdade, tem mais gente ainda que vai sair para esses finais de semana de agosto de 2016. Enfim, estamos cumprindo nossa parte aí. É, o Pico da Bandeira é um episódio, é um programa que todo mundo tem curiosidade de ouvir para receber as dicas legais, né? Porque tem que saber direitinho o que levar. Como é que é o acampamento, quais são as melhores opções. Então, vale a pena ouvir o Pico da Bandeira. A minha irmã mesmo foi uma que ouviu o programa Pico da Bandeira como se fosse uma cartilha, né? Porque ela é a primeira vez que ela... Primeira vez não, a segunda vez que ela ia ao Pico da Bandeira e queria ir mais preparada, já que a primeira vez ela não foi tão preparada. Lá no Instagram tivemos o Samir, né, com vários comentários em várias fotos, várias citações na trilha, porque nós estivemos juntos lá no Pico da Bandeira, durante a semana eu e ele fomos lá, tivemos várias fotos legais, gravamos um programa lá no cume do Pico da Bandeira, Lúcia, ficou bem legal. Tô curiosa pra ouvir o programa. Logo, logo vai sair aí, vai ser um bônus que a gente vai mandar. Eu tenho ouvido o Tourcast e tô curtindo muito vários programas, tem altas dicas que eu, inclusive, algumas delas, eu já tô querendo colocar em prática. Ah, o Sami é bacana demais. Tem um episódio lá sobre churrasco, sobre cerveja, que eu indico aos ouvintes aí, viu? Tivemos também lá o Giovanni Souza, né? Ele que conheceu Na Trilha recentemente aí e chegou arrebentando. Foi lá no Instagram, colocou várias fotos lá. Ele seguiu aí no nosso pedido aí do Na Trilha, mandou várias fotos, né? Marcou a gente, entrou no Facebook, entrou lá no Telegram, tá seguindo a gente no Twitter, ó, Giovanni, tá de parabéns, hein, seja bem-vindo. E já deixo também o convite aí pra você, ouvinte, entrar lá no Telegram, instala o Telegram, cara, não vai te doer nada, só um espaçozinho aí, você vai curtir essa ferramenta, a gente interage bastante lá no Na Trilha, no grupo do Na Trilha, você vai curtir muitos podcasts que participam conosco aqui, tá lá o Diogo Bob, tá o Senhor A, tá lá o Paulinho Siqueira, do Coachcast, né, gente que já participou do nosso programa também, que é as meninas lá do Mochilando com Elas, enfim, os nossos ouvintes aqui, Paulo Vitor, Danilo Pastor, o pessoal do Los Chicos, você vai encontrar tudo lá no nosso grupo, então instala isso aí, cara, participa lá e ó, quando você entrar no grupo, não se sinta acanhado, fala, ó, ei, sou ouvinte, tô aqui, quero participar, porque a gente percebe lá um monte de gente que tá no nosso grupo, fica quietinho, né. Mas não, participa lá. É isso aí. A Lúcia é uma delas, inclusive. Ai, né? todo programa, gente. Esse botão de orelha. Pelo visto, ninguém mandou mensagem pra você, né, não, Lúcia? Não, graças a Deus, não. Não, ouvintes, ó. Pô, vocês estão me fazendo passar vergonha aí, ó. Não. Ó, é vou só falar você aqui, que ó. Puxou minha orelha, Renan. Só você. @LúciaConradoBB. Ela gosta de mensagem direta pra ela, gente. Lúcia, participa. Vamos trazer a Lúcia de volta aí. E no Twitter tivemos o Paulinho Siqueira, lá do Coachcast, acabei de falar dele agorinha, né, citando aí na trilha com algumas menções que ele faz lá, que são bem legais, né, a gente pega uma tag que tá em evidência lá e marcam na trilha, né, que é uma forma de divulgar o nosso programa e a gente acaba fazendo isso também. O Petrus Davi e o Curva de Rio. E, como eu disse anteriormente, também teve lá o arroba Giovanni Souza, com Z, que falou, né, na temporada 2016 de visitação do Pico da Bandeira, arroba na trilha PC, arroba Recirilo, que é o meu, né, e botou lá, hashtag friaca, bota na lama. Será que sujou de lama? Eu participei do especial Dia dos Pais, lá do programa Gerando Novas Histórias, número 20, né, que a Dayana, que é a nossa madrinha, me convidou para participar, ficou bem legal. Estive junto lá com o Senhor A e o Diogo Bob, do Galera do Raul. Também participei lá do Plataforma Drops Bônus, né, onde nós falamos de alguns filmes que falam de esportes que inspiram. É, eu citei lá, inclusive, o Homem Livre, que nós já gravamos aqui, e o Everest 2015, que nós também já falamos aqui. Então vou deixar na postagem desse programa o link para você conhecer esses programas que são bem legais também. É, e esses dois filmes indicados são muito bons. É, tiveram outros filmes lá também, tá? Ah, vou deixar aí pro ouvinte conhecer qual que é e fala pra gente o que você achou. Mandar um abraço pro Bergs lá e o Nissin, que são pessoas fantásticas aí, que eu curti muito gravar com eles. Agora a gente precisa falar das estrelas, não as estrelas do céu, minha gente, as estrelinhas lá do iTunes. Vai lá agora que tá ouvindo a gente, vai lá e dá 5 estrelinhas, deixa um comentário, que isso é bom, isso é um tipo de propaganda pra gente. A gente começa a subir no ranking de indicação de podcast. Lembrando que se você gostou do programa, você deixa 5 estrelas e um comentário. Se não gostou, deixa só 5 estrelas, beleza? É. Tu é muito engraçadinho, mas eu gosto. E do falado na trilha do Na Trilha, tivemos aí recebemos duas fotos, né, que logo eu vou postar. Mas também, né, Renan, você chorou tanta pitanga no último programa que o povo ficou com pena de você. Pô, duas fotos? Se tivesse chegado 3, aí o pessoal ia ver a foto da peteca. Não tinha recebido nenhuma. A última que você recebeu era do Murakami, lá no episódio, sei lá, que muito. É verdade. Uai. Que bom. Obrigado. Continue mandando as fotos aí, eu vou postar logo no nosso perfil. Nada de nudes, viu? Nossa. E lá no grupo do Telegram, eu pedi lá o comum salve pra galera. Tivemos aí 4 pessoas que responderam nosso chamado, né? Quem foram as pessoas, Lúcia? Nossa senhora, deixa-me ver. É, na verdade é só pra ali demonstrar ali a interação com a gente do grupo ali e mandar um alô pra galera aqui, né? Pois é, foi o Senhor A e a Nazélia Tedesco. E a minha irmã, Luciane Conrado, deu um salve aqui mesmo, pessoalmente. Ai, fala lá meu nome na trilha. Então, estamos falando do seu nome de novo, Luciane Conrado, minha irmã querida. O Petrus Davi também chegou aos 45 do segundo tempo, pediu um salve aí também. Valeu, Petrus. Continua aí comentando com a gente, continua participando. E agora, vamos rufem os tambores. Rufem o quê? Opa, os tambores. Rufem os tambores. É o momento troféu joinha, que desta vez vai... Ah, aliás, o troféu joinha hoje é um troféu joinha reluzente, aquele que brilha no escuro. Ressurgiu das cinzas. Tenho certeza que quando ela ouvir esse troféu indo pra ela, ela não vai acreditar. Ela vai dar saltos de alegria. Porque ela já fez tanta coisa pra conseguir esse troféu e até agora não conseguiu. E hoje, porque ela não se esforçou tanto, ela mereceu. Que estranho isso, né? O nosso troféu joinha hoje vai merecidamente pra Ana Zélia Tedesco. Isso aí, ó, salve de palmas pra Ana Zélia Tedesco. É, ela participou um bocado com a gente ali no Telegram. Ela marcou a gente em algumas publicações, ela interagiu com a gente no Instagram. Então, Ana, você é uma ouvinte nossa aí, uma parceira que a gente tem na trilha, que mereceu com honras esse troféu joinha, hein? Continua participando com a gente. Ele é um troféu joinha, ele é um troféu joinha daquele reluzente, que brilha no escuro. Quero ver quando a gente começar a ter um fundo aí, uma reserva financeira aí do padrinho, eu vou começar a fazer uns troféuzinhos mesmo do joinha e mandar pros ouvintes, hein? Será que vai ter mais engajamento dessa vez? Pois é, quem sabe, né? Eu curti a ideia. É, pois é, eu fico agora, ouvinte, ajuda a gente aí. Todo investimento que for feito no Na Trilha será revertido para o Na Trilha, beleza? Prazer, eu sou o Na Trilha. Ficou horrível isso. Então o dinheiro veio todo também. Ah, entendi. Certo. Mas então, chega de conversa fiada e vamos pro programa, né? Música. Muito bem, ouvintes. Estamos de volta aí mais uma vez com nossa equipe, hoje mais robusta, né, de instrutores aquáticos. O Christian já participou com a gente no programa de canoagem oceânica. Eu queria dizer que é com uma enorme alegria que eu recebo vocês, né, para estar falando desse assunto que gera curiosidade em muita gente. Então, praticamente, quem vai fazer esse programa são vocês. Agora você esqueceu de falar do mateiro. Você falou do Christian, mas não falou do mateiro. Então, já que a Lúcia me chamou a atenção aí, então também estou aqui com o Alessandro Mateiro, né, um dos instrutores aí de canoa havaiana. Queria saber como que foi essa chegada da canoa havaiana no Brasil e até mesmo um pouco do contexto histórico de como que ela surgiu. Você consegue passar pra gente isso daí? Bom, a canoa havaiana chegou no comecinho de 2000 no Brasil, por intermédio do Fábio Paiva. E eles trouxeram, na verdade, esse carioca tinha essa canoa e não conseguia desenrolar. O Fábio entrou na história e conseguiu desembarcar ela. Chegou em Santos, no Porto de Santos. Veio sem banco pro Brasil e foi feito o primeiro molde, foi feito em Santos. Depois ela foi embora pro Rio. Desde então, o esporte começou a crescer no Brasil. As bases começaram a se alastrar pelo litoral todo, paulista e carioca. Foi um esporte que teve um crescimento tímido no começo. Hoje tem um pouco mais de expressão, mas é um esporte que de pouco em pouco está enfeitando nosso litoral paulista e carioca, e agora também capixaba. E os lugares que ela chega, ela não vai embora. Ela chega de mansinho, ela se instala e não vai embora. Então é um esporte que muitas pessoas que testam, que experimentam pela primeira vez, não vão embora, gostam e continuam praticando. E é um esporte bonito de se ver, a fotografia bacana, você consegue contemplar aí o mar a bordo de uma canoa, normalmente com 6 pessoas. Quais os tipos de canoa havaianas que existem ou quais são os mais utilizados? O pessoal chama até de canoa polinésia, porque não sabe nem onde é que surgiu toda essa história. Na verdade, os povos polinésios, havaianos e etc., eles já usavam as canoas para se locomover de ilha para ilha, né? Então é difícil pegar a história do negócio. Enfim, como o Minduim falou, como o Mateiro falou, começou com a canoa para 6 lugares, né? OC6. Uma Outrigger Canoe para 6 pessoas, que ela tem uns 13 metros de tamanho. Putz. E hoje em dia você tem uma OC1 para uma pessoa só, tem a OC2, a OC4. Ué, mas aí a OC1 não acaba sendo um caiaque? Não, todas têm um braço lateral com flutuador, essa é a diferença do caiaque. E você usa remo de uma pá só, não remo de pá dupla. E a canoa, ela é fechada, o caiaque você entra dentro, né? A canoa você senta em cima dela, né? E o OC4, basicamente, é uma canoa para surf, o pessoal usa para pegar onda. E a OC6, que o pessoal tem até uma formação, eles fazem um catamarã, fazem 2 OC6 conectadas, dá para remar em 12 pessoas. Agora, a canoa havaiana mesmo, pra gente é que ela chegou e foi chegando como um esporte, né? Com uma prática esportiva, uma prática de lazer. Mas antes, lá nas Ilhas Polinésias, elas eram um meio de transporte entre as ilhas. Isso, a canoa havaiana, né, como a gente diz aqui, ela foi responsável pela colonização de toda a Polinésia. Toda a Polinésia, o Triângulo Polinésio foi colonizado a bordo das canoas havaianas ou as canoas polinésias. Passando um pouco aí mais para a prática, eu queria que vocês falassem qual que é o envolvimento hoje de vocês com a canoa havaiana e um pouquinho do histórico de vocês. Eu comecei na canoagem desde o início, né, desde 2000, então já tenho já 14 anos de 2002. Desde então eu me envolvi com a canoagem havaiana. Eu tenho um clube na raia hoje de canoagem havaiana stand-up, onde eu formo remadores, treino remadores. Hoje é o maior clube do Brasil em quantidade de participantes. A gente tem 2 maiores equipes do Brasil treinando lá com a gente, que é a Mateiro Feminina e a SAMU, que também treina lá com a gente. Eu vivo disso, é do clube que eu tiro meu sustento e é dele que eu consigo fazer o meu esporte, minha prática esportiva e também o meu trabalho. Então hoje meu envolvimento é, além de estar treinando, é também de fazer e conseguir o meu ganha-pão. Você continua competindo ainda? Continuo competindo ainda, agora na Master. Eu acho que vale até mencionar, o Minduim foi um dos primeiros caras que se deu a ganhar uma prova na Fórmula 1 das competições lá fora, no, no Havaí de Molokai Oahu. Volta pra nós. Em 2007 eu ganhei uma das travessias mais importantes da canoa havaiana, na categoria OC2, né, que é canoa para duas pessoas. E depois disso aí eu cruzei essa prova, que é um canal que divide as ilhas de Molokai e Oahu. Eu já cruzei essa prova aí 12 vezes, não só de canoa havaiana, mas né, de OC2, OC1, OC6, paddleboard stand-up, que é o stand-up sup, né? E também de surf ski recentemente. Tem que estar com um preparo físico bom para fazer a prática esportiva competitiva, né? Essa coisa competitiva. É um esporte de alto rendimento, não é brincadeira. O negócio ali, você está falando de uma prova de 60 quilômetros, que separa uma ilha da outra, onde que você chega na milha, na décima milha, você tem o blind point, que você vê a curva da terra. Então, é um lugar onde o filho chora e a mãe não ouve, literalmente. Tá, e você, Fux, como é que é o seu envolvimento com a canoa havaiana? Cara, a gente começou até antes de eu começar a trabalhar com caiaque oceânico, a gente, logo que o Fábio Paiva trouxe as canoas, começou a fazer as canoas em Santos, a gente participou dos primeiros campeonatos de canoa havaiana. Na época tava, a gente corria corrida de aventura também, etc. E formamos um time, como eu manjava um pouco mais de canoagem, me botaram no leme. Se vira aí, vamos que vamos. Comecinho, eu fiz algumas competições e aí caí mais na canoagem oceânica. Né? E aí eu não tive mais muito contato com a canoa oceânica, a canoa havaiana. É, até eu fui junto com o Fux no começo, que ele migrou para oceânico. A gente começou a trabalhar junto até, né, alemão? E depois eu acabei voltando mesmo pra canoagem havaiana e me firmei lá no clube mesmo e tocamos barco por lá. O Fux falou que logo de cara jogaram ele no leme. Isso. Mas o que é ser o leme? Aproveita, fala aí das posições de cada banco, o Mateiro, o que ele representa, né? O banco 1, o banco 2, para que serve? Bom, eu vou começar de trás para frente, né? O leme é o banco 6, é que literalmente dá a direção na canoa. É que conduz a canoa, que coloca ela no caminho certo, coloca ela nas melhores correntes, na melhor posição em relação ao vento e consegue aproveitar as forças e as correntes do mar. O leme, ele conta com a ajuda do banco 5, que está na frente dele, então por sessões, tá? O banco 6 e o 5 fazem a condução da canoa, o leme. O banco 4 e 3, eles são a powerhouse, a casa de força da canoa, eles literalmente que fazem a canoa se mover e contribuem para que ela não pare e que ela tenha uma velocidade boa. E o banco 2 e 1 são os bancos que dão o ritmo da canoa. Eles propõem o quanto rápido os remadores vão segui-los e mantêm o ritmo da canoa constante para que ela tenha uma performance boa no mar. Agora todos têm que estar em sintonia, né, Mateiro? Senão não tem rendimento, não é isso? Exatamente, como eu brinco um pouco nos treinos, mas é a maior verdade, prefiro ter 6 gatinhos remando junto que ter 6 leões se batendo na canoa, né? Então isso aí é a maior prova que literalmente a união faz a canoa andar. Se tiver uma canoa desorganizada e todo mundo remando em tempos diferentes... Tá, eu já assisti alguns vídeos, né, da canoa havaiana. Os caras têm o sincronismo ali, como você diz, ali é importante e tal, mas ele muda de lado tempos em tempos. Como é que é essa sincronia aí? Quem é que dita a troca? Tá, isso é pré-combinado, a gente consegue estipular a troca ou em 12, ou em 15, ou em 20 remadas, de acordo com a equipe que estiver remando. A gente dá um grito de troca, a gente pede um hip, que seria uma chamada... No começo da remada, você passa uma remada e troca o lado. Então, uma remada antes de trocar, você grita o hip, dá a remada e troca o lado. Normalmente, rema um de cada lado. Então, você vai remar do lado esquerdo o 1, o 3, o 5, do lado direito o 2, o 4 e o 6. Nossa, você falando assim, sabe o que eu me lembrei agora? Quando eu aprendi a dirigir, que eu não sabia como é que eu ia conjugar aquele monte de informação. Eu falei, gente, ia olhar no retrovisor e dirigir ainda por cima? Tô me sentindo exatamente igual agora. Tá perdida, Lúcia? Tô perdida. Não, tô tentando entender aí o treinamento aí, mas só na prática mesmo, né? Porque na teoria, assim, eu não sou boa nessas coordenações, não. A gente usa de uma psicologia bem moderna, E a gente tenta instruir da melhor forma possível, ou seja, cala a boca, olha pra frente e rema, entendeu? Simples assim, né? Simples assim. E já rolou remada na cabeça? Tipo, na hora da naquela troca ali? O legal é que a canoa literalmente ensina a respeitar o da frente, né? Uhum. E você, assim que você consegue entrar no ritmo da canoa, você percebe a canoa ficar mais leve e a canoa desenvolver muito mais do que quando você tem as pessoas realmente brigando uns com os outros, não digo no sentido físico, mas no sentido de organização. É muito legal quando você vê uma canoa que funciona assim. Mateiro, você e Fux já remaram junto canoa havaiana? Já, no início, lá, ele falou. Assim, mas numa mesma canoa, direitinho, você, e quem comandou aí essa remada? Acho que ninguém. Ou ele fez a mesma coisa com você, igual ele falou comigo ali, cala a boca e rema. Deve que ele era mais bonzinho ainda. Ah, é, né? Tá o certo. Fux é fácil remar, é um cara que, todo esse jeitão dele aí, é um cara fácil de se lidar e super... Não parece, mas é dócil pra caramba e super educado, então é fácil lidar com ele. Pelo menos comigo ele é assim. Obrigado, MD. Tá só crescendo o conceito, hein? O cara é meu padrinho de casamento, pô. Nanniko ola wahepo anu kaini. Vela vela o kamakasila ila ila kawa eva leai me kawa iyo ka ulala eho me kawa iyo ka ulala eho com relação ao equipamento. Existe algum tipo de equipamento que ele é básico para cada um? Por que eu tô perguntando isso? Na escalada, por exemplo, o cara, quando ele começa a escalar, ele pode conseguir todo e qualquer tipo de equipamento emprestado, né? Mas é recomendado que, pelo menos, a sapatilha, ele tenha dele ali, né? Até questão de higiene, de desgaste. E na canoa havaiana, tem algum equipamento que é recomendado que ele tenha somente seu? Ou ele consegue pegar emprestado, alugar no clube? Como é que se dá essa questão de equipamento e quais os equipamentos que ele precisa ter na canoa? Bom, a gente no clube fornece todos os equipamentos necessários para a pessoa iniciar no esporte, né? A princípio, a canoa de 6 lugares, a gente tem a canoa lá. A gente obriga na raia, por regras da raia, a pessoa a remar de colete. O mais importante é ter um remo do tamanho adequado. A gente fornece os remos mais simples, de cabo de alumínio e pá de plástico no começo. E a gente sim instrui e pede para que a pessoa compre um remo de acordo com o tamanho da pessoa. Essa é uma ferramenta bem importante, que uma vez que a pessoa compra também se fideliza no esporte, que ela vê o remo ali parado, ela fala, pô, deixa o remo parado, vai acabar remando. Então o remo é uma ferramenta muito importante e que sim, se você tiver o seu remo, faz muita diferença. Você acaba acostumando com a ergonomia dele ali, né? Agora, Fux, qualquer pessoa com qualquer condição física pode praticar canoagem havaiana? Pô, até ele rema, velho. Que bullying. Poxa, mas a foto dele aqui tá com um físico legal. Não, é o colete mesmo que esconde. Isso é Photoshop. Ele é saradinho, entendeu? A gente é da ala dos nórdicos. Tem uma barriguinha. Eu sou da geração bacon, rapaz. Então, pô, tem que ter uma reserva montanhística, cara. Esse negócio de... Quem despreza o bacon, pá, despreza a vida. Não, mas eu como bacon toda semana, rapaz. Aquele cheeseburger com bacon não pode passar nem a pau. Então, voltando Na verdade, eu acho que a popularização da canoa, principalmente o OC6, você não dá pra você ter uma canoa sua. Geralmente a canoa é de algum clube que você vai remar, porque é uma canoa muito cara e muito grande. Você não consegue transportar. É difícil de transportar uma canoa com mais de 200 quilos com 13 metros de tamanho. A maioria delas divide em mais lugares para eles irem para as competições. Por exemplo, Ilhabela, a gente estava na Ilhabela, agora tem o Ilhabela pé do clube. Então o pessoal pega o pessoal da Ilhabela que está afim de treinar junto, saem às 6 horas da manhã, monta uma canoa, quer dizer, tem gente que rema sempre, tem gente que vem de vez em quando, e dá para você ir aprendendo, né, e ocupando diferentes posições na canoa também. Então é perfeitamente compatível com gente que está começando a remar. Agora, quem está começando a remar, ele estrategicamente, ele fica em alguma posição que não compromete muito no início, até que a pessoa tenha todo o entendimento da sincronia da remada, né? É, no começo, a gente consegue colocar ele no banco 5, que é um banco que, na frente do instrutor, que teoricamente está no banco 6, ele não atrapalha o resto da canoa. Então, eu colocando a pessoa que está iniciando no banco 5, eu consigo ter a canoa funcionando e consigo, ao mesmo tempo, instruir quem está na minha frente ali no banco, que não vai influenciar no ritmo e na cadência da canoa. O que é mais difícil? Pegar uma turma totalmente inexperiente ou uma turma experiente cheia de vícios? São dois pontos diferentes e, no caso, os dois dão trabalho. Os que já estão cheios de vício, você tem que convencer eles e mostrar para eles a eficácia do que você está implantando, a técnica da remada. Já os iniciantes é você ensinar o que você acredita que é o mais certo. Então, acho que o trabalho é o mesmo, mas normalmente, né, o pessoal que já está remando há mais tempo já acha que sabe tudo. Poucos têm a humildade de querer aprender e realmente ouvir o que as pessoas estão falando para ele. Agora, Mateiro, uma pergunta que eu sempre faço quando a gente tem alguma gravação que vai falar sobre alguma prática esportiva no mar. É preciso saber nadar? Claro, é um esporte aquático. Eu, inclusive, não aceito ninguém que não saiba nadar. Para praticar um esporte aquático, você tem que saber, no mínimo, nadar. Eu aprendi a nadar o ano passado. Já não morre mais afogado. Mais ou menos, mas tudo bem. Lá na Rai, a gente faz um teste de natação com todos os novos alunos. Eles têm que nadar e me provar que sabe flutuar por 200 metros. Se ele não conseguir fazer isso, ele tá fora. Mas tem que chegar num tempo específico? Não tem tempo nenhum. Só ele prova pra mim que ele não morre afogado, entendeu? Que ele sabe se virar na água sozinho. É isso. Mas tanto com colete já ajuda. Não, ajuda, mas a gente não deixa a pessoa se apoiar nessa história, né, Monte? Hoje, depois que morreu gente na raia, a gente melhorou o protocolo e junto com o Pavão também do bombeiro, a gente montou um protocolozinho de segurança lá. E a gente não aceita ninguém, por motivos óbvios, né? Pelo menos pra gente, da água, que não saiba nadar, praticar um esporte aquático. Poxa, isso é bem, bem legal, viu? Essa questão da segurança. É, não, a gente preza muito isso. A gente tem um programa, a gente tem todo um protocolo ali de resgate e remoção, caso qualquer coisa aconteça. Porque eu sempre falo, o bom tá acontecendo, o ruim tem que se pensar o que vai resolver. Porque quando der, o ruim tem que estar pronto para resolver. É uma coisa até que eu costumo falar também quando eu tô instruindo alguém na prática da escalada, né? Na verdade, eu não sou instrutor de escalada, né? Os amigos que eu ensino a escalar. Né? E às vezes eu pego no pé do cara dele treinar procedimentos de eventualidades, né? Por exemplo, fazer ascensão em corda fixa. A premissa da escalada é a segurança. Errou, morreu, né? Exatamente. Não tem backup ali, né? Então, o que eu costumo falar é o seguinte. Você tem que treinar a dificuldade no momento de facilidade para que na hora que vier o momento de dificuldade, você ter facilidade para sair dele. Isso aí é uma regra minha também, né? Depois que eu quase passei por uma situação bem perigosa, que se eu não tivesse feito um protocolo de segurança, eu poderia ter me machucado muito. Então é legal ver isso também na canoa. Uma vez que morreu, né? Morto não reclama, não dá depoimento, né? Então tem que contar com a pessoa viva. Eu acho que, na verdade, eu também concordo plenamente com isso aí. Inclusive, canoagem oceânica também comigo não sai sem colete. Mas a gente vê bastante, acho que canoa havaiana, mais até o pessoal remando sem colete normalmente, né, Mindy? Nenhum lugar do mundo eles obrigam a usar colete, alemão. Nem travessia Molokai é obrigatório. Mas o colete tá lá no fundinho da canoa. Ah, o que eles têm de segurança, nessa travessia que a gente faz, é cada canoa tem o seu próprio barco de apoio, você tem uma lancha do seu lado o tempo todo. Então essa é a segurança deles, entendeu? Cada um tem o seu protocolo, né? Exatamente, é. E por que não usar o colete? Não, eles não querem usar, eles acham que não precisa, uma vez que tem um barco do seu lado. Aqui no circuito brasileiro, a gente tem o protocolo sim de usar colete, todo mundo usa. E nas provas de stand-up, a gente obriga as pessoas a usarem lash, que é aquela cordinha presa que prende a prancha ao seu pé. Ou seja, o maior instrumento de flutuação está preso ao seu corpo, entendeu? Engraçado, eu achava que isso fosse obrigatório, né? Já era automático aquela cordinha ter ali e você prendendo no teu pé. Infelizmente, nenhum esporte tem essa regulamentação no Brasil e nada é obrigatório, assim. É diferente do que você ter um barco regido pela Marinha, que você tem a obrigação de ter. Vários itens, né? É, infelizmente, nosso esporte não chegou nessa organização ainda, mas isso seria o ideal, com certeza. De marinha, se eles te pegarem, por exemplo, de caiaque, perto de Paraty, eu já vi acontecer, já aconteceu comigo até. Se você tiver sem colete, eles te tiram da água. É, em Santos também os caras têm essa fiscalização ali, mais por causa do porto. Mas, infelizmente, não é em todo lugar, alemão. Eu gostaria muito que fosse, ia evitar bastante confusão. Eu já passei por situação de caiaque e não foi legal, não. Mas esse episódio eu já contei lá no... Na gravação com o Fux, falando sobre canoagem oceânica. Falou? Não lembro, não. Não vou falar de novo, não. Tá bom. Não lembro se foi pro ar, não, mas ok. You know I love my lady. Tá, vocês falaram aí a questão de ter que nadar, ter que aprender, ter que saber nadar e tudo mais. Mas existe uma condição física inicial ideal para início da prática ou é democrático para qualquer um? Não, é bem amplo e é bem fácil. Qualquer pessoa literalmente pode começar a remar, não tem muito limite de idade. A partir do momento que você consegue sentar no banco postal remo na água, você está apto a remar. Então peso, dependendo do tamanho da criança... Não cabe na canoa. Falei, sentando no banco da canoa e conseguindo encostar o remo na água... Tá tranquilo, já pode remar, não tem limite assim. A diferença que eu vejo do povo que mora no litoral e do povo mais na cidade, o povo do litoral ensina assim a criança, o pai ensina a criança a se divertir na água, ensina como lidar, né? Já o povo que mora na cidade, que não tem muito costume de ir à praia, já vira pra criança e fala assim: filho, não entra nada quando você vai morrer. E vai mesmo, né? Porque ensinar dá trabalho e toma tempo e poucos pais querem ensinar, querem dar o trabalho de ensinar a criança como se divertir. E muitos também não sabem, né? Então eu acho que essa é a grande diferença quando você cresce beira-mar e quando você cresce na cidade. Agora você falando em criança, e criança já pode... a partir de qual idade pode começar a canoa havaiana? Infelizmente eu tenho uma restrição... sobre as regras da raia, que eu só posso admitir aluno com mais de 18 anos. Mas eu já tive trabalho com crianças, eu já coloquei criança até de 4 anos de idade para remar. E isso só agrega na formação motora e da criança. Você vê, é uma coisa muito legal. A criança se desenvolve muito mais tendo contato com a água, a canoagem. Eu tenho um dos mestres que eu tenho aí de formação, é o húngaro chamado Zoltán Bakul, e ele sempre falou: a melhor ferramenta para a criança é a diversão. Então põe a criança para remar, que ela vai sempre evoluir em todos os sentidos, né? Físico, motor e mental. Agora, a canoagem também, tanto o Fux, que está muito ligado à canoagem oceânica, e você ligado à canoagem havaiana, tem a questão da acessibilidade também, né? A pessoa com deficiência também tem a facilidade de acesso ao esporte aquático através da canoa, não tem? Tem, porque é um esporte que se pratica sentado, né? Então as limitações diminuem bastante. A gente tem lá o contato direto com a Confederação Brasileira de Paracanoagem, que tá também... E tem até uma curiosidade, há 2 anos atrás teve o Mundial de Sprint de canoa havaiana no Rio de Janeiro. O vencedor da OC1 Master, ele é paracanoísta e ele rema de igual para igual com as pessoas de todos os que tem todos os movimentos. Ele é o atual campeão mundial Master de paracanoagem. Inclusive ele integra a equipe tahitiana, que também é atual campeã Master de OC6, com desempenho muito bom. É melhor que muito remador com todos os movimentos. Então não tem muito limite, não. O que é a raia? A raia é a raia olímpica da USP, onde a gente treina. É uma raia artificial construída pelo homem. Para o Pan-Americano de 68, que foi em São Paulo, eles construíram a raia olímpica da USP em cima de 3 lagos que tinha ali na região do Butantã. Inclusive, toda a estrutura esportiva da USP foi feita para o Pan-Americano. A faculdade foi construída em cima do legado esportivo que Jogos Pan-Americanos deixou para a USP. Interessante, né? É um oásis dentro de São Paulo, né? Literalmente. Outra cidade com outro prefeito. Literalmente outra população. Isso é muito engraçado. Gente, até que trabalha de bermuda o dia inteiro lá, né, menino? Graças a Deus, que nunca me tinha a raia que eu tenho lá. Graças a Deus. Teu escritório é ao ar livre, né, Mateiro? No verão é gostoso, mas no inverno, né, quando chove, ninguém lembra da gente, né? De quando tá chovendo, quando tá frio, o pessoal deixa de treinar, deixa de ir pra água? Os fracos, sim. Os de verdade, não. Caraca! Olha o desafio pra quem é aluno dele, hein? Ô, Fux, o cara é linha dura mesmo, né, velho? É um bicho xiita, cara. É, né? Na verdade, a gente tem um dos melhores países do mundo pra remar. Não existe frio. Então, eu dou muito curso em Argentina, Chile, lá normalmente a água tá abaixo de 15 graus, 10 graus, 5 graus. No mundo inteiro você tem temperaturas frias pra caramba e o pessoal rema muito mais, mas muito mais do que aqui no Brasil. É verdade. Frio é uma questão de equipamento. Hoje em dia você tem equipamento que você não precisa mergulhar na água. Você pode ter uma roupa seca e esses dias mesmo eu tava dando curso em Bertioga, uma friaca desgraçada, o cara não queria entrar por causa de frio. Eu falei, não, seja por isso, usa o meu traje seco. Traje seco você fica simplesmente seco. Você entra de smoking por baixo, traje seco e pronto, vai remar, você sai da água sequinho. Fora que o alemão não passa frio, né? É literalmente uma foca, né? Não passa frio, né? Você não conheceu meu filho ainda. O cara é magro, rapaz, como é que ele não passa frio? Não, o alemão não passa frio, é impressionante. Já passei várias situações com ele em prova de aventura, em situações de água. O cara não passa frio. Eu literalmente não consigo acreditar. Eu vou te apresentar o Rafael, meu filho. Ele é pior que eu, cara. Você acredita? Com 6, 7 anos de idade. Moleque impressionante, cara. Não conheço nenhum filho do alemão, acredite se quiser. Eu sou assim, o amigo mais desleixado que ele deve ter, porque eu nunca fui na casa dele em Atibaia, desde que ele mudou, eu não conheço um filho dele. Já tem quantos anos mais velho, alemão? 37. Pô, ainda tem vergonha, velho. Mas pelo menos vocês se falam de vez em quando, ou faz muito tempo que vocês não se falam, e o programa tá promovendo esse encontro de vocês. Tá feio o negócio. Não, mas sabe qual é o mais legal? Depois, o tempo todo, a gente tem a mesma intimidade, isso que é legal, é um cara que... Se eu precisar de alguma coisa, ligar pra ele é na hora. Porque ele me conhece, eu conheço ele, a gente sabe como é que funciona. E pra mim isso que é amizade mesmo, entendeu? Vocês já viram alguma situação de casamento, uma festa que envolve a canoa havaiana? Eu já vi, sim, alguns casamentos com a canoa havaiana envolvida. Mas a gente não viu, eu pelo menos nunca vi nenhum casamento com o pessoal chegando de canoa. Por enquanto eu não vi ainda. É, na hora de renovar os votos, aí vocês podem repensar o assunto. Boa ideia. Entre detalhes. É, sem detalhes, gente. Possibilidade, vamos lá. Convida o Renan e eu, tá? A gente vai. Agora, por que os esportes aquáticos em geral, assim, canoa, caiaque, por que o nosso litoral, ele é tão mal... utilizado, mal aproveitado? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que não é mal aproveitado. Existem hoje várias bases de canoagem em geral, não só a canoagem havaiana, mas também como canoagem oceânica. Em muitas praias que você vai, existem pessoas alugando caiaques. Isso é verdade. Bastante. Eu acho que sim, a gente está criando uma cultura de canoagem que nunca teve no Brasil. Devido à facilidade de importação e fabricação de barcos no Brasil aí, de baixa manutenção, como aqueles barcos rotomoldados. E eu vou discordar de você, eu acho que a canoagem está crescendo sim e não está mal aproveitado. Nosso litoral é muito bonito pelo recorte que ele tem, pelas ilhas próximas à costa. A gente tem uma chance bem grande de conseguir remar em distâncias pequenas e ver bastante vida marinha, bastante fauna e flora. Falo isso porque o nosso litoral aqui, apesar de a gente ter os clubes de canoa aqui, não deve ter muito tempo que eles estão atuando, mas o nosso litoral aqui é pouco utilizado realmente. Então, mas eu acho, é o que eu disse, a história tá melhorando. É um esporte recente também, né? É um esporte recente, o brasileiro não tem cultura de canoagem, nunca teve, agora que tá tendo um pouquinho, pela canoa havaiana, pelos caiaques de plástico, todo mundo fala assim, caiaque de plástico, não, mas é, qualquer um sobe remo, entendeu, e não quebra, não é fácil de operar, então acho que é o melhor caminho. Tem Olha só, o Mateiro, no meu caso, cara, eu tenho 1,91m, tenho uns 100kg, e sempre que eu saio pra remar, eu caio pelo menos 3 vezes por hora. Né? O que eu preciso melhorar aí no meu desempenho? Primeiro, corta o pedaço das pernas. Segundo, corta o pedaço dos braços. Depois afasta e arruma a embarcação certa pra você. Obrigado. Fux, você concorda com isso? Concordo. Eu já ingresso na Paralimpíada já, né? Não, eu tô brincando. Você já pode comprar um taco de golfe, um conjunto de taco de golfe e quem sabe se dá melhor aqui. Fica na escalada mesmo que tá bom, velho. Escalada tá mais fácil pra você, tá mais perto pra mim, velho. Tá bom, né? Como qualquer outro esporte, né? A iniciação, às vezes, pra você que é um pouco maior aí, fica um pouco mais difícil. Mas se você ver pela média de estatura do brasileiro, que é 1,73... os barcos que tem hoje à disposição se encaixam perfeitamente. Você realmente é uma pessoa atípica ao brasileiro, você é um pouco mais alto, né? Então isso dificulta um pouco. Eu acredito que você não tenha dificuldade não só para arrumar um caiaque, mas também para comprar um tênis, né? Ser um cara de pé pequeno. Sim. Então a gente tem opção sim hoje de equipamento, né? Mas é sim o equipamento certo e uma boa instrução vai fazer que você reme. Se você subir numa OC6, não tem problema nenhum. Que você vai estar sentadinho como se estivesse numa cadeira de mesa de jantar. Você pode usar todo o seu tamanho, sua envergadura, para conseguir colocar a canoa para frente com mais facilidade. Eu vou ficar ali em qual posição? Acho que a canoa havaiana acho que é mais fácil ainda pro seu tamanho, Renan. É mesmo. Ela, você não precisa ficar dentro do, do caiaque, vamos dizer. Uma canoa havaiana você consegue regular o banco, você tá por fora. Ah, é? Você fica mais confortável, vamos dizer, numa canoa havaiana do que você ficaria num caiaque. Tá, mas aí a posição que seria mais ideal para mim ali é ficar aonde? Entre a... A 3 e 4, isso no AOC6? No banco 4 é o melhor banco pra você ficar, que você pode esticar seus braços à vontade, você não bate em ninguém, você não atrapalha ninguém, pelo contrário, você ajuda. Perigo aí na água. Que tipo de acidente pode acontecer com a canoa havaiana e como que ele pode ser evitado? É mais pela imperícia do leme ou o cara, o banco 1 lá fez alguma manobra errada, entrar no meio das pedras? É, o mais fácil de dar errado é realmente o que você falou, a imperícia do leme. Segundo, é a pessoa ter um mal súbito na canoa, mas como ela só pode ter em qualquer lugar, não só na canoa. Mas os riscos são bem pequenos, uma vez que você tem todos os protocolos de segurança aí. Eu acredito que a maioria das pessoas que põem e estimulam pessoas a remar tem bastante conhecimento dos protocolos de segurança. Então os riscos são bem pequenos e bem reduzidos a partir do momento que você está com colete, está com um leme experiente e com pessoas que estão a fim de realmente se divertir e não prejudicar ninguém. E os riscos externos? Talvez com a canoa, um dos riscos pode ser se a canoa capotar, você ficar meio de goiabão assim, tomar o iaco na cabeça, né? Tomar o ama, que é o flutuador da canoa, ela vai virar pro outro lado. Se você estiver embaixo, não se proteger, vamos dizer, botar o braço na cabeça no mínimo, você pode tomar uma na... Isso aí vai do princípio do protocolo de segurança. Uma vez que você aprende a remar a canoa, você aprende... Por sair pro mar, aprende a virar e desvirar a canoa. Isso aí é uma das coisas que te ensina no clube. Pra quando a canoa virar, você realmente ter uma noção do que fazer, né? Normalmente, quem tá no banco 6, o leme, coordena a operação toda. Você desvira a canoa, a gente tem sempre uns esgotadores dentro da canoa pra tirar a água e continuar remando. A proa e a polpa da canoa são estanque. Uma vez que a canoa pode se encher de água por completo e não afundar, entendeu? É uma embarcação bem segura. Geralmente tem numa competição que você tem, ó, ou você usa a saia para não entrar água na canoa quando você fura a onda, ó, você tem muita onda, ou se ela tá aberta, tem geralmente uma pessoa que é responsável por tirar água da canoa. Com relação a tradições, ô Mateiro, existe algum tipo de ritual, algum tipo de cerimônia? Como é que é a questão dos valores da canoa havaiana? Fala um pouco pra gente. Parte do princípio que os antigos usavam a canoa para resolver os problemas da família. Então entravam lá 6 pessoas na canoa para conversar e alinhar a história toda da família ali e resolver os problemas ali. Então, para os polinésios, é um lugar sagrado de que eles compactuam do respeito e tentam sempre manter ali uma boa conduta, não se pula a canoa, não se fala a palavra dentro da canoa, tenta se respeitar um ao outro o máximo possível. Não pode pular a canoa? Você não se pula uma canoa em terra, você sempre passa ao redor dela. Olha. E você mantém esses bacana. Esses detalhes aí para respeitar a embarcação, porque é legal, o legal da canoa havaiana é que você tem, além da parte física, né, e competitiva, você tem também a parte cultural. Que para eles é um veículo, como eu falei para vocês, eles com a canoa eles colonizaram toda a Polinésia. Além da questão emocional e cultural, digamos que você quisesse não convencer, mas apresentar argumentos para um atleta, né, de um cara já instruído com relação à parte física e fisiológica da pessoa. Quais as vantagens que existem para o praticante de canoa havaiana? Bom, além de praticar um esporte ao ar livre, né, e estar remando, você consegue trabalhar a sincronia, chegar em lugares que normalmente sozinho, dependendo do condicionamento físico, a pessoa não chegaria. Então você tem, além dos benefícios físicos de treinamento, melhora cardíaca, e convívio também, né? Havaiana, procura um esporte em equipe. Eu acho que é uma opção bem boa para você praticar um esporte em equipe na água. É uma das poucas opções que você tem para praticar um esporte aquático em 6 pessoas. É verdade, cara. Bom ponto. Nenhum outro esporte que eu conheço que você está em 6 pessoas contemplando a natureza e remando ao mesmo tempo. Essa questão da natureza, cara, como é que é essa integração com a natureza? Fora a entidade que canoa, né? Como é que é isso daí para você que já está há tanto tempo nessa vida aí, em prol do esporte? Até mesmo relação com animais, né? Como é que se tem contato? Como é que é isso? Se você já teve alguma experiência que foi memorável, tem alguma que você possa contar pra gente aí? Eu já tive ao lado de tubarão, de baleia, remando. É sempre uma oportunidade maior de você estar vendo a vida aquática, porque você está numa canoa e isso facilita bastante. Uma vez, se você estivesse nadando, você não ia ter nem segurança, nem estar tão próximo de um bicho tão grande desse. É, assim, uma das melhores formas que eu conheço, e sempre que eu saio pra remar, eu sempre tenho a felicidade de encontrar a vida marinha sempre bem próximo de mim ali. É, atravessando uma vez o canal de Molokai numa prova, um tubarão-baleia me seguiu por 2 horas. Isso foi legal ou foi ruim? Foi legal porque eu não vi durante a prova, não vi o tubarão, eu só vi depois, e é um tubarão-baleia, que é um bicho inofensivo. O cara que tava filmando que me falou: você não viu que tinha um tubarão do seu lado? Eu falei: não, não vi. Ele falou: é no tubarão-baleia, não te falei nada por causa disso. Então, foi um dos momentos mais bacanas, depois eu vi que eu passei. Canoa, acho que nos primórdios aí, perto de São Sebastião, a gente cruzou com uma jubarte, ficou um tempão, ela era do tamanho da canoa. Tinha uns 13 metros de tamanho, só que muito mais largo que uma canoa, né? Impressionante. Impressionante e um pouco assustador também, né? Sem dúvida, você na verdade, dentro da água, você é um pato, né? Você se locomove muito lento, né? Qualquer bicho desse, ele é muito mais ágil dentro da água do que você. E muito mais forte. Imagina uma baleia de 20 toneladas, tem 5 toneladas numa rabada, né? Ela te faz em pedaços, se ela quiser, muito fácil. Né? E qual que é a velocidade média da canoa? Bem remada, uns 12 por hora. Mostra 6, bem remada. Remando em ritmo forte, assim, vamos dizer. É, normalmente uma equipe iniciante vai remar em uns 9 por hora. Lá fora eles usam vela na canoa havaiana. Aqui dentro não tem ninguém que botou vela ainda, né, ô Mili? Não, tem sim, alemão. Não é que usam vela. Tem uma canoa que é feita pra usar vela. Todos os fabricantes aqui no Brasil oferecem também o sistema de vela. Você pode transformar tanto o mol C4 quanto o mol C6 a vela. Eles usam uma fixação do pé de mastro no suporte do iaco da frente, e assim você pode instalar uma vela na canoa. Mas é outra categoria, e né? E existe algum tipo de batismo para quem tá começando na canoa? Não, existe a gente batiza a canoa quando você recebe a canoa nova no clube. Você pega a água doce, mistura com a água salgada e molha toda a canoa, preparando a canoa para ela poder entrar no mar. Que, teoricamente, a canoa era feita madeira, ou seja, você traz a água da montanha, que da onde veio a madeira que foi feita a canoa, junta com a água do mar e põe a embarcação na água. Esse é o princípio da canoa havaiana, mas hoje em dia todas as canoas são de fibra. Mas se mantém a tradição só para o simbolismo mesmo da história. E o tipo, o modelo do remo, qual que é o melhor para uso? Ou varia também do tipo de atividade que você quer? Tem algum que seja um sonho de consumo, assim? Esse remo é o que todo mundo tá querendo ter? Não, não tem. Os remos que a gente usa hoje, a melhor concepção de remo é uma pá de carbono com cabo de madeira. É um remo híbrido, que eles chamam, né? Esse é um dos melhores remos para canoa, para remar o C6. Uma canoa de 6 lugares. A gente tem uns remos inteirinhos de carbono para remar OC1, mas o mais usado é o remo híbrido, que mistura madeira com carbono. E lembrando que o senhor Oswaldo Mateiro, vulgo pai do senhor Mateiro, começou com os remos de madeira aqui no Brasil, né? Primeiro? Um dos primeiros, né? Eu não sei, mas o pai do Mateiro fazia remos pro... Faz até hoje, é. Ele faz um à mão, bem bacana. Ele começou fazendo no comecinho da história mesmo, como o Lemon falou. A gente incentivou ele a começar pela habilidade de manobra que ele sempre teve. Ele começou a fabricar os remos pra gente no início, e até hoje ele faz isso. É disso que ele se vira hoje, assim. Ele é aposentado e é o trabalho barra hobby dele, é a fabricação de remos. Fez até uma tatuagem de Mateiro no braço, até virou. Meu pai tatuou um remo no braço depois dessa história toda. Ah, por que será, né? Você hoje está atuando somente na parte de instrução e a parte competitiva, ou você também sai a lazer pelo Brasil afora ou onde pode? Ah, a gente faz uma coisa que a gente ama fazer, que é a canoagem em geral, né? Tanto eu gosto muito de estar remando, então acaba sendo o lazer e o trabalho junto. A gente brinca, mas a gente trabalha com o lazer dos outros. E é uma coisa que nunca te dá férias, né? É, a pessoa fala, ah, você tá remando, tá se divertindo, mas... Você vai no teu escritório de sexta-feira, de sábado, domingo? Não, a gente acaba indo pro escritório de sábado e domingo. Não tem descanso. E quando alguém atrasa, como é que faz? Xinga, bate, manda embora, expulsa. A folga. Vou passar uma tática pra vocês que a gente costuma usar aqui na parte de escalada. Fica convencionado, né? Quando vai formar a trip, forma todo mundo e vale. Olha, vamos nos encontrar em tal ponto pra sair às 4 da manhã. Ok. Então, lei do atraso? Lei do atraso. Todo mundo fica de acordo. Se nós marcamos 4 horas da manhã, passou do horário de 4 horas da manhã específico, o último que chegar após aquele horário paga o café da manhã de todo mundo. Depois que a gente estipulou essa regra aí, o índice de atraso baixou muito. É verdade. Começaram a ficar sem café da manhã também. Não, cada um teve que levar o seu dinheirinho e desembolsar o seu próprio café. Quando todo mundo chega na hora, cada um paga o seu. Né, daí ali 3h59, todo mundo chegou, todo mundo paga o seu. Agora deu 4h01, o último que chegar vai pagar de todo mundo. Aí, né? é uma farra, é boa. Cara, eu fico torcendo pra quando falar, lei do atraso? Beleza, lei do atraso. Né, e já aconteceu de eu pagar também e tal, me ferrar. Mas quando não sou eu que pago, meu irmão, eu tô nem aí. 2 copões de suco, 3 mistos, vambora. Vou implantar isso aí na raia, fica tranquilo. Você vai remar quando lá, você pagar o almoço pra mim? Ué, não, é só marcar o horário certo. Acho que conseguimos falar de bastante coisa aí. Eu deixo aí o convite, quando puderem e quiserem, podem voltar para gravar com a gente, né? Esperamos que o ouvinte ele se sinta informado e motivado a conhecer a Canoa Havaiana, tal qual ter essa mesma paixão que tanto o Fux quanto o Mateiro demonstraram aí, né? O objetivo do Na Trilha é esse, é de trazer o ouvinte a conhecer um esporte que de repente não é tão popular, mas fazer com que ele se sinta à vontade e vê que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, manda sua sugestão pra gente por e-mail, interage com a gente no Facebook. São a partir dessas sugestões de vocês que a gente vai construir uma melhor pauta, construir uma melhor conversa, de maneira que fique de fato informativo, divertido. É isso mesmo, e a gente só tem a agradecer aqui ao Mateiro e ao Fux pela participação, pela excelente explicação. Eu acho que para mim foi bem esclarecedor. Se eu quiser me aventurar aí, eu acho que agora eu já sei que vale a pena, que é legal. Pois é, obrigado aí, Fux, né, que você possa voltar outras vezes contando outras experiências pra gente aí. Isso, obrigado a vocês. E acho que até vale salientar os lugares que você pode praticar canoa havaiana no Brasil, os principais, que eu diria, São Paulo, Santos, né, nos polos. Você tem Ilhabela, você tem na Raia da USP com o Mateiro, você tem em Paraty, Angra dos Reis, o Rio de Janeiro, né, na Praia da Urca, tem em Niterói, temos em Espírito Santo, Vitória, tem na Bahia, Salvador. Em Vila Velha tem também. Então tem bastante, só procurar por aí, o pessoal chama de Vaá também. Muito obrigado pela participação também, é sempre um prazer falar do que a gente gosta e convencer mais gente de ir pra água, né? Simbora, né? Prazer é nosso de ter vocês aqui. Sem dar caldo. Bom, eu queria agradecer também ao pessoal do Na Trilha. Nós temos um site para qualquer dúvida ou informação, é www.matero.com.br. Nós estamos na raia de segunda a sexta, das 11 às 2 da tarde, diariamente. Prazer conversar com vocês aí. Queria mandar também um abraço pro pessoal do CPP Extreme, aqui de Vitória, né? Infelizmente o Roberto Berredo, que estaria com a gente, não pôde participar, mas nós vamos trazer ele em outra oportunidade aqui. E deixo a bola com você agora, ouvinte. Gostou desse programa? Gostou desse bate-papo aqui? Indica para aquele amigo que você conhece, que tem curiosidade de saber como que funciona a canoa havaiana. Compartilhe esse episódio no Facebook e entre em contato com a gente para dizer o que você achou desse episódio. É isso aí, aventure-se, vale a pena. É isso aí, obrigado, tchau. Tchau. Aloha. Renan? Não, tá remando bem. Tá remando bem, é. Eu já passei por situação de caiaque e não foi legal, não. É, Lúcia, eu não sabia, não. O que aconteceu contigo? Lúcia. Ela morreu. Morreu afogada. Acho que já relembrou e começou a chorar. Lúcia. Voltei. Voltou. Tava morrendo afogada, como vocês falaram aí. Pessoa tem que ter generalidade, tem que ter o quê? Ih, caraca, que garoto. Aconteceu alguma coisa com esse trem aqui. Só pra te lembrar que eu tô gravando aqui, tá? Não, vai colocar isso. Pode ficar falando um negócio muito sério, tá? Tô falando sério. Se você colocar esse áudio, eu corto relações com você. Como é que é? Eu ia falar uma outra coisa aqui, porque você pode. Mas você vai falar, não. Fala quando você não estiver gravando. Pelo menos. Ih, rapaz, ó, a sua vinda aqui, a sua, esconde sua aí, viatura. Esconde aí. Não, não é aqui não. É aqui. Ah, é aí? O Brasil tá foda, viu? Aloha, manini, mekapo. Haina, haia, mei. É verdade, mas eu tô com problema de voz hoje, gente. O próximo programa que a gente vai gravar hoje ainda, Mateiro, parece com o seu nome. É Cozinha Mateira. Ó, oh, que legal. Fala quem é seu nome. Meu nome é Graça, sou a mãe do Renan. E aí, vão participar da gravação? Não, não, eu não sei como é que faz. É só falar, uai. É só falar o que você perguntar? É, só falar o que o Renan mandar falar, entendeu? Ele é bem mandado, ele manda direitinho. Mandar é bom, né? Eu falei assim, você é cheio de graça, né, Renan? Eu falei assim, o nome da minha mãe é Graça. É verdade. Participação especial. Vou passar pra ele, tá, Lúcia? Bom, beijo. Beijo, fica com Deus aí. Amém. Gostou de conhecer? Uhum. A Graça, né? Minha mãe.